sucessivamente servente, servindo, solucionando, simplificando, suponho, seja somente sonho. Sábios soberanos sabem sobre simplicidade. Sorriso solto salva, segue sagacidade. Se sente só, sai. Se solta, samba, solução. Se surge, saia, suba, sinta satisfação. Ser simples, sério, sagaz, safo. Sargento só observa, segura, solta, sarrafo. Sistema serve, sobra. Serviço só sustenta. Suicídio social, sociedade sedenta. Sirenes soam. Silêncio senzala, sangue sem sentido, sufoco, socorro, sala. Senador sorri, serve Scott, suspira. Soberba sobrando, Suíça, sonata, safira. Segurança sem, só sorte sua, sem saúde, situação suja, segue sepultura. Semáforo, surto, sequestro, soco, safanão. Sucessivas situações, solução, sublevação. Sustenta sarcasmo, sátira, subnutrição. Sonora, sordidez, sonolência, solidão. Suborno sutil, sombria, subjugação. Sai safado, segura, subversão. Sonhos, segue sempre sorrindo. Show sexta, sábado, segunda subindo. Social, sinuca, sol, som, sabotagem, samba. Só sutilezas no sul, sudeste, samba. Sabe, sinto sempre saudade. Saio sob sol, sentindo suavidade. Suor sai, ser samurai, só sacrifício. Saque seu sabre, seja sagaz. Siga sem ser submisso. Sua sossego, segue sem sucumbir. Semente semeada, sucesso surtir. Some, sem saber subtrair. Suma, somente se souber sair. Somos somente sonhos. Somos somente sonhos. Somos somente sonhos. Somos somente sonhos. Somos somente sonhos. Somos somente sonhos. Somos somente sonhos. Somos somente sonhos. Somos somente sonhos. Somos somente sonhos.